Oi, outra. Eu tô saindo daqui uns 5 minutos. Você tem até 6 horas, no máximo 6h15, para buscar a Annalisa aqui. Se você não buscar a Annalisa, você não vai pegar mais ela. Você não pega ela. Nem pra escola, nem pra nada. Você não vai buscar a Annalisa mais. Aí vai ser de 15 em 15 dias estipulado pelo juiz, porque é isso que acontece. Então você cria responsabilidade e vira homem. Por exemplo.